chegando no estilo, vê se não dá mancada. Não vacila comigo sem essa de sexo frágil. Puta fácil se comer da ibope. Aqui é Jeane, atitude hip hop. Respeito é bom e a rima é na moral. Não vem com essa música de débil mental. Veja bem, o respeito não mais existe. Quem pensa assim é um retardado. Dotado de tolice, aí canalha não entra nessa. A preta que avisa, respeito não se ganha, se conquista. Eu tô pronta pra briga, aqui não tem cachorra, aqui não tem vadia. Eu quero respeito pras mulheres da periferia. Eu vim para mudar o retrospecto. Sou a negra de atitude, não a vagabunda do sexo. Da orgia dos programas de TV, a modelo pelada que te excita. Na capa da revista inteligente, não a parasita. Vagabunda, safada, galinha, prostituta. Como se troca de roupa, ela te troca por outra. Vagabunda, safada, galinha, prostituta. MC raciocina, respeito a preta que tá na rima, que tá na casa do burguês, lavando roupa, fazendo faxina, que pode ser sua mãe, sua irmã ou sua mina. Cadê o rap consciente? Respeito é bom e conserva os dentes. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalhas. Atingi a fita certa que é Jeane, deixando muito cuzão de boca aberta sem entender o processo. Respeito, primeiro passo do progresso. Na moral, só se não quiser, vagabundo desconversa, não tem moral. Nem pra ser mulher, uso saia, batom, maquiagem e o machismo esconde sua cara de covarde. A maldade tá no olho, bateu na mulher porque estava muito doido. Fala sério, vagabundo vive no adultério. Cadê a pedra? Atira, negritude é a família, o rap é a trilha. Jeane hip hop mandando na rima. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Cada qual semeia seu respeito. Cadê a moral? Atitude daquele jeito. Revolução das pretas, pode vir que tem. Se sentir valorizada me faz bem. Você que duvida do que posso, é um idiota que ignora o que é lógico. O poder da rima, a preta faz a fita chega no sapato. Humildade é um passo após o outro passo. Qual é que é? Vagabundo cresce o olho, né, Zé? Então tenta a sorte, vê se atrapalha. A conexão da rimas, mina verso canalha, que não respeita a nossa capacidade. Cheguei chegando, na rima rimando. Versatilidade do povo africano. Firmou Itabira, Vila Velha. Jeane e Debra fortalecendo a favela. A favela. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das minas versus canalha. Tenta a sorte, vê se atrapalha. Conexão das